gostou dessa aqui, ó. Quem não chama em arvão, é forró no interior. São poderos chegou, e traz mais a lapada. Vou beber, vou festejar, vou dançar a noite inteira. Então levanta pro Eiro. No bolso campeão, não me chama namorando. Morenão do bom, vou seguir do lado atrás. Chega no campo de seca, que nós vamos jogar. E descurinho legal, não pega, pega. Pega, pega, vai cantar, não deixa para o boi. Pega, pega, vai cantar, se não pensa, não perdoe. Pega, pega, vai cantar, na rua mais dela viu. Na mão, o pai dela viu.